Rádio Anhanguera. ZYH756, 1230 kHz, onda média. ZYF691, 4915 kHz, onda tropical na faixa de 72 metros. ZYE441, ondas curtas em 25 metros, 11.830 kHz. E em 49 metros, 6.080 kHz. Rádio Anhanguera, a força do povo. Goiânia, Goiás. Sistema de rádio da organização Jaime Câmara. Anhanguera, sempre no ar com você. Anhanguera, a força do povo. Hora certa. No Palácio do Rádio, são 3:08. Paulo Luciano, o grande Hamilton Lobo. Sérgio Reis, Sérgio Reis, aquele da Paranvera, ele canta agora Palavras de Amor, depois vem Elcio com Talismã. Banda Uê, banda cheia de amor, cantando pra você, Uê, fazendo aquele Uê na Rádio Anhanguera, pra poder voltar aqui, Alain e Aladim. Luan e Vanessa, Cenas de Ciúmes, Milionário e José Rico, última canção.